Fronte Transamérica até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Pessoal, eu sei que isso é chato e já aconteceu uns dois programas atrás, mas infelizmente eu vou ter que fazer de novo. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas a central telefônica da rádio deve estar com algum problema de novo. Eu preciso fazer uma ligação urgente e o único telefone que está funcionando é esse aqui do estúdio, bem aquele que manda o áudio para o ar, mas vocês não vão se importar de ouvir a ligação, né? É rapidinho, coisa de um minutinho só, sabe? Um minutinho, vamos lá. Eu até deixo uma musiquinha de fundo aqui para vocês ficarem escutando enquanto isso, tá bom? Vocês imaginam que vocês gostam dos Beatles, né? Então, vamos lá. Vamos discar aqui. Chamando. Fica ouvindo a música no fundo, tá? Só a música, tá? Alô, é da Receita? Oi, eu queria saber o resultado do primeiro sorteio do prêmio do programa Nota Paraná. Aquele que a gente coloca o CPF na nota, sabe? Então, eu quero saber o resultado do sorteio, porque já teve um, né? Quem que ganhou? Ok, o primeiro prêmio de 200 mil reais, quem ganhou foi um consultor financeiro, aham. Terceiro prêmio de 80 mil foi para um militar, certo. E o segundo prêmio de 120 mil? O segundo prêmio foi para o... como é que é? O presidente do Grupo Positivo? Positivo aquele dos tablets amarelos do governo do estado? Sim, sim, esse mesmo. Ah, tá ok. Poxa vida, mas a vida é assim mesmo, né? A gente que compra só no mercadinho do bairro, que é uma microempresa que está isenta do ICMS, ou que compra só produto alimentar no supermercado, que por algum motivo, não sei qual regime, enfim, as notas de lá também não estão gerando crédito nenhum, acaba tendo menos chance mesmo, né? Mas, enfim, tudo bem, positivo. Vou continuar colocando CPF na nota aqui, tá? Vai que até o fim do ano que vem eu consigo juntar alguns centavos suficientes para recarregar uma passagem no cartão único, né? Mas, viu? Obrigado. Desculpa o incômodo de ligar no sábado, tá? Um abraço para você. Feliz Natal! Poxa, vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco, sem nota e sem CPF, também sem dinheiro de volta, tem uma linda história de Natal em tempos de crise, tem a participação da Mulher do Gogle, a versão nacional. É um instante só e já voltamos aqui no Fronte Transamérica até meio-dia.